que o malandro pronuncia com voz macia é brasileiro, já passou de português. Boa tarde, caro ouvinte, caro ouvinta da Rádio Livre Capivara. Tá começando o seu oitavo Samba da Terra. Hoje aqui quem fala é somente o Russo pra vocês, com seu figurino de sempre, chapéu da Via Campesina, e é nóis. Hoje nós não estamos transmitindo pela internet, porque o nosso streaming está com defeito, mas o programa está sendo gravado e a gente vai colocar na internet para você ouvir, caro ouvinte, caro ouvinte, no blog www.radiocapivara.blogspot.com. É só entrar lá e ouvir, certo? Bom, hoje a gente vai fazer um programa bem firmeza. A gente vai apresentar Cartola pra vocês aqui no Samba da Terra, vincular algumas notícias. Confesso que essa semana foi um pouco corrida e não deu pra eu me atualizar sobre algumas coisas que estão acontecendo pelo mundo, mas conversa que não falta. Seu garçom, faça o favor de me trazer. Olha que música bela. Hoje o PG nosso, esse background, o famoso sonzinho tosco, a pedidos de uma camarada minha de Londrina, a Van, um beijo, Van. Teremos um background de samba no fundo do programa Samba da Terra, né? Porque antes a gente colocava algumas coisas meio malucas por aqui, mas é nóis. Bom, vamos deixar de conversa. Hoje vamos apresentar um disco do Cartola de 74, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui. É um disco de 74. As primeiras quatro músicas: Disfarce e Chora, Sim, Corra e Olha o Céu e Acontece. Depois a gente continua proseando. 96.1 Rádio Livre Capivara. Não escute indiferente. Aqui a gente não tem propaganda. A gente não cobra jabá, certo? A gente não recebe jabá de ninguém. Por isso a gente não se vende. É nós. A gente coloca aqui o que a gente quiser ouvir, não o que falam pra gente que a gente tem que ouvir. Beijo. Telefone ao menos uma vez para 344333 e ordene ao seu Osório que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório. Seu garçom, me empreste algum dinheiro que eu deixei o meu com um bicheiro. Disfarce e chora, aproveita a voz do lamento que já vem a aurora. A pessoa que tanto querias, antes mesmo de raiar o dia, deixou o ensaio por outra, ó triste senhora. Disfarce e chora, todo pranto tem hora. Eu vejo o seu pranto cair no momento mais certo. Olhar gostar só de longe não faz ninguém chegar perto. E o seu pranto, a triste senhora, vai molhar o deserto. Chora, disfarce e chora, aproveita a voz do lamento que já vem a aurora. A pessoa que tanto querias, antes mesmo de raiar o dia, deixou a escola por outra, ó triste senhora. Disfarce e chora, todo pranto tem hora. E eu vejo o seu pranto cair no momento mais certo. Olhar gostar só de longe não faz ninguém chegar perto. E o seu pranto, a triste senhora, vai molhar o deserto. Vai molhar o deserto.

Isso aí, galera, 96.1 Rádio Livre Capivara, apresentando hoje para vocês Cartola, no seu programa semanal de samba, o Samba da Terra. Cartola é um cara que, para você ouvir ele, né, particularmente eu acho que a gente tem que estar bem consigo mesmo. Afinal, ele é um cara que canta coisas muito tristes, né, mas principalmente pra quem aí tá com umas brigas de relacionamento, esses rolês assim do coração, é um pouco triste ouvi-lo, né, nessa situação. Então, como eu tô bem, como ontem eu tive uma boa noite, aqui no fim de tarde, mais palquinho da Rádio Livre Capivara. Se você estiver ouvindo esse programa pela internet, hoje é dia 25/11/2011, certo? Ontem, dia 24, a gente fez uma parceria com o Centro Acadêmico da Pedagogia. Fizemos um fim de tarde que rolou samba, né? Aqui embaixo do DCE, no espaço estudantil nosso. E é isso aí. Só pra dialogar um pouco com as músicas do Cartola, vou ler um historieta do Galeano, chama O Devorador Devorado. O Devorador Devorado. O povo tem os olhos do pescador que o atravessa. É de terra o homem que será comido pela terra que lhe dá de comer. O filho come a mãe e a terra come o céu cada vez que recebe a chuva de seus peitos. A flor se fecha, glutona, sobre o pico do pássaro faminto de seus méis. Não há esperado que não seja esperador, nem amante que não seja boca e bocado. Devorador, devorado. Os amantes se comem entre si, de ponta a ponta, todos, todinhos, todo poderosos, todo possuídos, sem que fique sobrando a ponta de uma orelha ou o dedo de um pé. Eduardo Galeano. Acabou chorando Você está em 96.1 Rádio Livre Capivara, Samba da Terra, o seu programa de samba semanal. E agora você continua com Cartola, com a música Festa da Vinda, né? Eu falei que eu ia voltar antes, mas depois do Acontece, que foi a música 4, tivemos Nunca Mais Tive Sim, tivemos também O Sol Nascerá e Alvorada. Agora continuamos com Festa da Vinda, depois Quem Me Vê Sorrindo, Amor Proibido. E aí a gente dá uma paradinha e continua proseando, que eu quero falar um pouco sobre o Código Florestal aqui com você, caro ouvinte e caro ouvinta da Rádio Livre Capivara. 96.1, não escute indiferente, aqui de novo. Nós não tem propaganda. Aqui você ouve música de qualidade, certo? Aqui você não encontra lixo da indústria cultural, certo? Aqui você não vai encontrar coisas que falam a mesma coisa pra você de outras formas, né? A mesma coisa pra você e que não acrescenta nada pra nossa vida, né? Dessas rádios comerciais aí, né? Que a gente tem em São Carlos. O clube é uma bosta. Isso aí. 96.1 Rádio Livre Capivara. Do amor todo o amargor que ele tem. Então jurei nunca mais amar ninguém. Eu e meu violão vamos rogando em vão o seu regresso. Se soubesses como choro e como peço,

E entre muitas coisas, né, que o Código Florestal vai fazer, assim, é anistiar uma galera que desmatou até 2008, se eu não me engano. Mas o que eu queria mostrar, na verdade, pra vocês, que eu vou colocar uma propaganda aqui do Soagro, né, que é uma merda, na verdade, essa porra do Soagro. É uma campanha que o agronegócio tá fazendo, né? Que, Soagro contratou a Giovanna Tonelli, o Lima Duarte, todos esses caras global aí para fazer os rolê, né? Falando que tudo é lindo no Brasil, tudo é maravilhoso, né? Então, vou abaixar um pouquinho aqui o BG, que deu uma parada, não sei porquê. Mas... e colocar essa propaganda e discutir em cima, falar quem que é a confederação, o Soagro é da Confederação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, né? É um rolê assim, e aí depois eu vou falar quem que são os apoiadores, patrocinadores que mantém essa associação, né? Entre mídia, ruralistas e todas as forças que mantém isso, e as mentiras que eles contam pra nós mesmo, né? Bom, vai aí essa porra que eu vou colocar pra vocês pra criticar em cima depois essa campanha aí do Soagro, né? É nóis. Você sabia que no Brasil todo mundo tem uma fazenda? É, uma fazenda. A minha fica bem aqui, na cidade, bem no meio da minha cozinha. É só abrir a geladeira. Lá eu tenho meu pomar, o meu gado de corte, a minha soja. Aqui eu tenho minha floresta plantada. Até a roupa que eu visto vem da minha fazenda, da minha plantação de algodão. Na minha fazenda tem até canavial. E eu amo essa fazenda chamada Brasil. Agro-brasileira. Agro, um Brasil que cresce forte e saudável. Bom, não preciso falar nada, né? Só que continuar a prosa aqui, que primeiro, que é o caralho que todo mundo pode ter o seu gado de corte dentro de casa, tá ligado? O preço da carne hoje é um absurdo, né? Hoje a gente tem dificuldades de encontrar variedade de alimento nos supermercados, né? Antes a gente tinha muito mais variedade de fruta, muito mais variedade de legume, né? E o que o agronegócio prioriza hoje é a produção de commodity, né? Para exportação, produção de soja, produção de álcool, né? Produção de laranja, né? Algodão, e ainda mais sendo transgênico, né? Que a gente não sabe o que pode causar a nossa saúde, né? Usando muito agrotóxico, né? Então, danificando a nossa fauna e a nossa flora, né? Diminuindo nossa biodiversidade. Você anda pelo estado de São Paulo, o que você vê só, meu caro amigo, meu caro amiga da Rádio Livre Capivara? Você só vê cana-de-açúcar. Quando muito, você vê uns eucalipto. De vez em quando, umas laranjas, que laranja foi substituída, né, por cana ao longo do estado todo, quase. E aí você vê algumas ilhas, né, de mata ciliar, assim, né? Pequeníssimas ilhas, assim, né? E o que acontece? Vamos explicar biologicamente o que acontece, né? Tipo, quando você tem ilhas pequenas, né, no espaço, assim, pequenas ilhas de mata no espaço, você diminui a variabilidade genética. O que a gente sempre prega, não sei o que, a gente precisa ter mais diversidade, a gente tem que cultivar a diversidade do Brasil, né? Eles colocam o Brasil na campanha como sendo, um Brasil que cresce forte e saudável. Forte e saudável é o caralho, com cana-de-açúcar, com agrotóxico, produzindo coisas que não alimentam o povo, né? A gente tem que produzir coisas que alimentam o povo, né? A gente tem que produzir... E o agronegócio, ele não produz a maioria dos alimentos. 70% dos alimentos que chegam à nossa mesa, arroz, feijão, mandioca, frutas, legumes, verduras, vem da agricultura familiar, não vem do agronegócio, né? É o que a gente tava falando, né, galera? Tipo, e voltando a falar da confederação, deixa eu achar aqui o site, é o ABAG, não, ABAG não, é a Associação Brasileira de Marketing Rural, Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, aqui ó, Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, que é quem faz a porra da campanha Sou Agro. E só pra vocês terem uma ideia, quem são, aí ó, eles até tiraram do site aqui, como os caras é lisa, né? Eles são apoiados por um monte de galera, assim, né? Entre as organizações que apoiam a campanha Sou Agro, tá a Rede Globo, tá o Dinheiro Rural, né? Tá a Monsanto, a Bung, né? Todas essas empresas que produzem agrotóxicos, produzem semente transgênica, né? Semente transgênica, a gente perde a nossa autonomia de alimento, né? Porque a semente transgênica fica nas mãos das empresas, né? Então a gente precisa necessariamente comprar, né? A gente tem que comprar uma semente porque o cara melhorou, né? A natureza vem melhorando há 1 trilhão de anos. Comprar um rolê, velho? Pegar no mato. Bom. Eu vou dar mais uma fuçada aqui na internet, ver o que tá rolando do código, assim, mas só pra falar aqui, a Cátia Abreu, que é a presidente da Confederação Nacional da Agricultura, que é a CNA, ela é senadora, né, e é uma das maiores defensoras da bancada ruralista, e com essa reforma do texto, eles acharam que dá pra ser votado o texto, né? Mas é isso, assim, os caras estão fazendo com que o texto do Código Florestal beneficie o setor do agronegócio aí e criando uma insegurança alimentar no Brasil, né? Por causa que nós não estamos mais produzindo alimentos pro povo, né? Se for analisar a composição do espaço geográfico rural hoje em dia, você não vê mais vida no campo, né? Você não vê mais seres humanos habitando o campo, né? Então a gente tem que repensar que tipo de ocupação que a gente tem que fazer, né? Dentro do campo mesmo, brasileiro. E não, ao meu ponto de vista, não pode ser uma ocupação que priorize exportação, priorize não atender as necessidades do povo brasileiro, porque o povo brasileiro precisa comer, né? A gente come abobrinha, a gente come pimentão, a gente come arroz, feijão. Então, é isso aí. Rádio Livre Capivara, 96.1. Não escute indiferente. Qualquer coisa, dá uma ligada pra nós aqui. 3361-0318. É nóis. Pra pedir uma música. Agora, vocês vão ficar com a última, se eu não me engano, aqui. Alegria. Depois a gente vai ver o que faz. Beijo, até daqui a pouco. Que tira samba, mas não quer tirar patente. Pra que ligar a quem não sabe aonde tem o seu nariz? Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz. Salve Estácio, Salgueiro e Mangueira, Oswaldo Cruz e Matheus, que sempre souberam muito bem que a vida não quer abafar ninguém. Cartola, manda aquele teu samba alegria. É verdade, me lembrei, ó. Vou cantar esse samba. Alegria era o que faltava em mim, uma esperança vaga eu já encontrei. Pelos carinhos que me faz me destimar, não te quero ver para nunca mais. Alegria era o que faltava em mim, uma esperança vaga eu já encontrei. Pelos carinhos que me faz me deixa em paz, não te quero ver para nunca mais.

afogar no alto a tua lembrança. Mas noto que é ridícula a minha vingança. Vou seguir os conselhos de amigos e garanto que não beberei nunca mais. E com o tempo esta imensa saudade que sinto se esvai. A cantar com satisfação. É isso aí, galera. 96.1 Rádio Lírica Capivara. O companheiro chegou aqui e trouxe a comigo. Fazendo uma prosa muito gostosa. E eu gostaria de compartilhar um pouco dessa prosa lendo um poema que eu acho que eu já até li aqui na rádio. Que chama-se. Eu sempre leio Eduardo Galeano, né? Chama-se Alienação 3. É, só tenho que achar ele aqui, galera. É isso, né? Demora. O que a gente estava proseando, na verdade? A gente estava proseando do conhecimento tradicional mesmo que a galera tem, né? E o quanto esse conhecimento que é aprendido na prática é muito importante, né? Pra você conseguir sobreviver no ambiente que você tá, né? E às vezes nós aqui na academia, na universidade, o espaço do saber, né? Se acha muito bambambam, mas aí, né, temos que ter humildade, né? E colar nos rolês e troviar de igual pra igual, né? Sem querer pensar que é mais do que o outro, só porque leu alguns livros, né? Pego de surpresa aqui pra falar ao vivo na rádio aqui da Capivara e tal. Bom, mas essa ideia que a gente tá levando com relação à transmissão de conhecimento é uma coisa muito louca. Mas pra você perceber, você tem que viver. Tem que sentir o que outras pessoas sentiram e como elas tentam transmitir esses sentidos que elas acumularam em sua vida. Essa ideia começou só pra uma ideia bem rápida, bem simples, dizendo na questão da transmissão do conhecimento, do qual eu tive contato com pessoas, no caso mais específico de um homem velho, que aparentemente, assim, nitidamente, na verdade, né? Assim, a gente pensando num ponto de vista de escolaridade que a gente legitima, assim, o cara tinha quinta série. E assim, e com esse cara, nossa, conversando com ele, pra conversar com 10 pessoas, vira quase um monólogo, tamanho o conhecimento que ele tem e a maneira que ele se relaciona com essas pessoas. Um homem que aprendeu técnicas de ensinar, a gente não aprende na faculdade. É observando e sentindo a vida na pele, no couro, que nem ele dizia. Um homem que ele consegue envelhecer com sabedoria, da qual, tipo, ele vê as amarguras do mundo. E ao mesmo tempo, tipo, ele procura se preocupar com as crianças, envelhecer, tipo, olhando para as crianças. Se você, tipo, aprende, tipo, envelhece, cresce olhando para as crianças, o sentido da vida, que ela é amarga, mas ela também pode ser bonita. E bonita no sentido de você olhar a vida e saber encarar os problemas com um sorriso no rosto. Porque independente de você estar com um sorriso no rosto ou não, eles vão estar aí para você resolver. Muito simples, muito simples. E um cara que não teve que fazer faculdade para chegar, tipo, a esse tipo de reflexão, né? E assim, e o jeito que ele transmite isso para pessoas mais novas, que estão sempre frustradas com um monte de coisa e tal, mas tem que permanecer na luta. E a ideia foi muito nesse sentido que a gente começou a levar. Eu acho que se fosse possível, mas que outras pessoas que talvez estejam ouvindo agora pudessem compartilhar alguma coisa de ensinamento, coisas que realmente servem para a vida. Assim, um homem que perceber, que nem eu falei agora, de ter essa relação com o mundo e ainda assim viver tantos anos e continuar na luta, assim, é um ensinamento que tem que ficar pra outras pessoas também. E quem quiser, tipo, mandar pro blog da rádio aí, ou por internet, não sei quais são os mecanismos aqui de Facebook. Pode mandar pra nós aí, tipo, qualquer, tipo, ensinamento, assim, que teve, assim, com uma pessoa mais velha. Ou então, tipo, uma pessoa mais velha, não só de idade, mas de, às vezes, não se conhece, pode conhecer um cara de 20 anos aí, ó, que tem história pra contar que um homem de 60 anos não conseguiria. Mas, assim, é... Quem quiser compartilhar alguma coisa aí, mas principalmente de pessoas, de ouvido, de pessoas que estão na luta, nesse mundo, na carne, há mais tempo, seria bastante interessante também te trocar conhecimento. Ó, aqui ó, só achei a historieta que eu queria ler, que chama Alienação 3. Se eu não me engano, eu já devo até... Nossa, cadê eu vou ler? Eu devo até ter... lido já aqui no programa, certo? Você... quiser acompanhar a leitura, senão você pode fechar o olho e ouvir ou contar a história pra você. Alienação 3. Alastair Redd escreve para The New Yorker, mas quase não vai a Nova York. Ele prefere viver numa praia perdida da República Dominicana. Nessa praia, desembarcou Cristóvão Colombo, alguns séculos atrás, numa de suas excursões ao Japão. E desde aqueles tempos, nada mudou. De vez em quando, o carteiro aparece entre as árvores. O carteiro vem dobrado debaixo de carga. Alastair recebe montanhas de correspondência. Dos Estados Unidos, é bombardeado por ofertas comerciais, folhetos, catálogos, luxuriosas tentações da civilização do consumo e incitando a comprar. Uma vez, entre muita papelada, chegou a propaganda de uma máquina de remar. Alastair mostrou-a a seus vizinhos, os pescadores. Dentro de casa? Se usa dentro de casa? Os pescadores não conseguiam acreditar. Sem água? Rema-se assim sem água? Não podiam acreditar, não podiam entender. E sem peixes? Sem sol? Sem céu? Os pescadores disseram a Alastair que eles se levantavam todas as noites muito antes do alvorecer e se metiam mar adentro, jogavam suas redes enquanto o sol erguia no horizonte, e que essa era a sua vida, que gostavam daquela vida, mas que remar era a única coisa de merda naquele assunto inteiro. Remar é a única coisa que odiamos, disseram os pescadores. Então, Alastair explicou-lhes que a máquina de remar servia para fazer ginástica. Para quê? Ginástica. Ah, bom. E o que é ginástica? Lindos versos de amor. Linda pastora, morena da cor de Madalena. Tu não tens pena de mim, que vivo tonto com o teu olhar. Linda criança, tu não me sais da lembrança. Meu coração não se cansa de sempre, sempre te amar. Aconteceu, eu não esperava mais acontecer. Todo bem que fiz, se fiz ele esquecer, revelando a sua imprudência. Construiu o lar que ela pedia. Exigiu-me coisas que ela não queria. É, e aconteceu. Hoje ela chora tudo que perdeu. E chorando feio me pedir perdão. Fica para ela a lição. Oh,

96.1 Rádio Livre da Pintão. Estamos aqui, uma transmissão linda, que não está faltando alegria, já passou várias pessoas aqui, agora nós estamos... Calma! Como não posso falar, eu ia falar o nome. Mas estamos aqui com o menino de dreads loiras com três. E ele chegou aqui, ele estava numa prosa boa. Eu falei para ele que eu tinha vinculado umas notícias do... Pode Florestal aqui pra você, cara ouvinte e cara ouvinta da Rádio Livre Capivara. E eu tinha falado anteriormente da ABNRIA, que é a Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, né? É essa Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio que faz a média da campanha que eu falei aqui pra vocês ouvirem, que é a campanha Sou Agro, com a Giovanna Tonelli, né? Falando que eles que produzem os alimentos pro Brasil, que vão fazer o Brasil ser forte, crescer forte e saudável, né? De cu é rola, né? E quem é associado, né, da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, tem algumas pessoas boas aqui, né, Champs? Tem a Bung, a Vale, Monsanto, Gerdau, ó. Essa aqui é de adubos e fertilizantes, né? Essa aqui, estamos falando de adubos e fertilizantes. É só coisa boa pro campo brasileiro, né? Adubos e fertilizantes. Os caras explodem rocha. Vamos lá. Bung, o que mais? Gerdau. Gerdau é produz arames. Defensivos agrícolas, olha lá. Basf, Bayer, Down, AgroScience, Singenta, as mais famosas aqui, ó, máquinas, implementos agrícolas e pneus, New Holland, imagina, os pneus que é do tamanho de prédio, os caras devem fazer. Quem mais? Cargill. Quem mais aqui, ó, de agências de comunicação, tem a Globo também, que é a Rede Globo, que eu sei que tem, o Dinheiro Rural, eu sei que tem também, de agência conhecida, de comunicação. Essa música do Noel é linda. Quem mais? Mas é isso aí, né? Os caras... Olha lá, Rede Globo aqui, ó. Editora Gazeta. Fala você, meu querido. Não, então, só pra mostrar o exemplo aí que a Rede Globo tá completamente comprometida com os interesses do agronegócio, é ver as reportagens que eles estão fazendo essa semana sobre o Código Florestal no Jornal Nacional, assim. Ali fica claro o posicionamento deles, assim, a gente está caminhando para provar na semana que vem no plenário o pior relatório do Código Florestal desde que ele está sendo discutido e o projeto de lei está tramitando. Faz tempo já caminhando para piorar, né, o projeto. E o projeto nunca teve tão ruim como agora. E as reportagens da Globo estão num tom de avançamos no Senado, agora as coisas estão caminhando melhor. Num tom bem conciliativo de interesses, né? E aí fica claro o porquê que ela está aí tanto no Sou Agro como por trás de várias outras questões aí. Criminalização dos movimentos sociais. Então, nós estamos caminhando para uma situação bem complicada, assim, e eles contribuem muito para isso, assim, com a força que eles têm. E a gente tem que função, né, de vincular isso, né, nessa Rádio Livre aqui, né? Afinal, a gente não se vende, né, e a gente defende, sim, uma posição, né? Da mesma forma que os grandes meios de comunicação defendem uma posição, né? Então, não dá para ser imparcial. A imparcialidade não existe, né? Cara ouvinte, cara ouvinta da Rádio Livre Capivara. Olha só, que coisa boa. Eu adoro fazer programa de sexta-feira aqui, que os amiguinhos sempre aparecem. Mais uma elementa aqui. Mas é isso, né? Ó, Dinheiro Rural aqui, ó, revista. Dinheiro Rural apoiando a Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, que faz toda aquela propaganda do Sou Agro para apoiar, subsidiar tudo que eles querem fazer no Brasil, né? Por exemplo, a reforma do Código Florestal. Bom, quer falar mais alguma coisa? 96.1 Rádio Livre Capivara. Não escute indiferente. Agora você continua com Cartola. As músicas tocadas até agora, vamos lá. A sexta foi Peito Vazio. Sétima, Aconteceu. A oitava, As Rosas Não Falam. A nona, Sei Chorar. E a décima, Sabor. Mais duas para finalizar o programa de hoje. Programa muito agradável. Foi ficando melhor ao longo do tempo. Agora, Senhora Tentação e depois Cordas de Aço. 96.1 Rádio Livre Capivara, muito agradecido a você, querido ouvinte, querido ouvinta da rádio. É nóis. E não sabe o que sinto abalada minha calma, embriagada minha alma. Efeitos da tua sedução, minha romântica senhora tentação. Não deixes que eu venha sucumbir neste vendaval de paixão. Oh, minha romântica senhora tentação, deixes que eu venha sucumbir neste vendaval de paixão. Jamais pensei em minha vida sentir tamanha emoção. Será que o amor, por ironia, eu vi esta fantasia vestida de obsessão? A ti confesso que me apaixonei. Será uma maldição? Não sei. Sinto abalada minha calma, embriagada minha alma, efeitos da tua sedução. Senhora tentação, não deixes que eu venha sucumbir neste vendaval de paixão. Oh, minha romântica senhora tentação, não deixes que eu venha sucumbir neste vendaval de paixão. jamais pensei em minha vida sentir tamanha emoção. Será que o amor, por ironia, eu vi esta fantasia vestida de obsessão? A ti confesso que me apaixonei. Será uma maldição? Não sei. Violão que os dedos meus acariciam. Ah, esse bojo perfeito que trago junto ao meu peito. Só você, violão, compreende por que perdi toda alegria. E, no entanto, meu pino, pode crer, eu adivinho, aquela mulher até hoje está nos esperando. Solta o seu som da madeira, eu, você e a companheira. À madrugada iremos pra casa cantando. Ai, essas cordas de aço, esse minúsculo braço do violão que os dedos meus acariciam. Ah, esse bojo perfeito que trago junto ao meu peito. Só você, violão, compreende por que perdi toda alegria. Isso aí, galera da rádio que tá ouvindo aí a rádio. Isso aí, gente. Eu gostaria de agradecer. Eu estou muito agradecido por mais esse programa feito nessa sexta-feira. Agora tô subindo, cheguei um pouquinho atrasado pra aula. O professor já sabe que eu faço parte da rádio e que eu faço um programa pra você, cara ouvinte, cara ouvinta da rádio. E a gente tá tranquilo. Foi um programa firmeza hoje. Falamos um pouco da questão do Código Florestal no Brasil, a inserção dos meios de comunicação nisso, assim. E o mais importante a falar pra você, cara ouvinte, cara ouvinta, é que nós aqui da Rádio Capivara tem autonomia pra colocar nossa posição abertamente aqui pra você, porque realmente, repetindo a terceira vez já desse programa, mas eu faço questão que a gente não se vende, né? Tipo, a gente é uma rádio livre e não vão ser interesses privados que vão interferir na nossa frequência, né? A nossa frequência é aberta sim ao povo, né? A galera que quiser, de forma organizada aqui junto com nós, vim trocar uma ideia, difundir, né, todas as questões que estão acontecendo no Brasil aí, né, com posicionamento, com direcionamento político mesmo. E é nóis. Eu e Massacration vamos começar a prosear, porque agora a gente vai começar a entrar de férias. Esse vai, é um dos últimos programas. Apesar que eu acho que se eu continuar aqui em São Carlos, eu em janeiro faço os programas de sexta-feira pra vocês, caros ouvintes. Mas é isso. Chega de falar que eu preciso andar pra ir pra aula. É nóis, 96.1 Rádio Livre Capivara. Esse foi o seu 8º Samba da Terra, se não me engano. Apresentando Cartola, um disco dele de 74 e outro de 76, que foi esse último. Mais uma vez, muito grato, muito agradecido, né, por você estar aqui ouvindo a gente. Semana que vem tem mais. Só divulgar a programação da rádio. De terça-feira nós temos às 18 horas Pérolas aos Poucos. De quarta-feira às 18 Chiminevers. Também na quarta, logo depois de Chiminevers, às 20 horas Som e Revolução. Quinta-feira às 19 horas temos um programa dedicado ao povo de Atlântida ou de algum outro lugar do mundo, que chama Octopus. E sexta-feira, entre meio-dia e meio-dia 20, você tem aqui na Rádio Livre Capivara o Samba da Terra, o seu programa semanal de samba. 96.1, não escute indiferente. Você que atende ao apito de uma chaminé de barro, por que não atende ao grito tão aflito da buzina do meu carro? Você no inverno sem meias vai pro trabalho, não faz pé com agasalho, nem no frio você crê. Você é mesmo artigo que não se imita. Quando a fábrica apita, faz reclame de você. Você que atende ao apito de uma chaminé de barro, por que não atende ao grito tão aflito da buzina do meu carro? Soturno, vou virar guarda noturno, e você sabe por quê. Mãe só não sabe que enquanto você faz pano, faço junto de um piano esses versos pra você. Nos meus olhos você vê que eu sofro cruelmente com ciúmes do gerente impertinente que dá ordens a você.